Smart Calçados e Confecções preparou ofertas incríveis para esta estação. Jeans masculino, feminino, calçados adulto, infantil. Muitas novidades já da coleção outono e inverno. E grande variedade em moletons na linha adulta e para a criançada. Você encontra na Max Calçados de Cândido de Abreu. Com grande facilidade de pagamento pelo crediário. Com o primeiro pagamento 60 dias depois da compra. Aproveite. Se você não tem, faça já o seu crediário na Max e pague tudo parcelado comprando para a família inteira. Max Calçados e Confecções. Venha pagar barato. Venha para Max Calçados de Cândido de Abreu. Identificação. YJ328, AM 710 kHz, 1800 watts de potência. Rádio Alternativa de Cândido de Abreu. Na internet alternativa710.com.br. Uma empresa do grupo José Maria Reis Júnior. Alternativa AM, a rádio coração do Paraná. Alternativa, viva o sucesso que você faz. Show da tarde. A melhor música na sua tarde. Show da tarde com Gustavo. www.alternativa710.com.br. Esse é o site da rádio coração do Paraná. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada Avenida Paraná 515, centro de Cândido de Abreu, convida você e toda a sua família para fazer a campanha da vitória. Todos os sábados, a partir das 19h30, sua vida está vazia, pensou em suicídio, a enfermidade atingiu sua família, seus negócios fracassaram, Deus tem a solução. Lembre-se, ainda há esperança. Faça a campanha de 7 noites com Deus e receba sua bênção. Músicas especiais, meditação da palavra de Deus, oração e unção com óleo para os enfermos, oração com imposição de mãos para os necessitados e corredor da bênção. Tá difícil? Deus está esperando apenas um gesto seu. Campanha da Vitória. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avenida Paraná 515, Centro, Cândido de Abreu. Objetivo principal: abençoar você e sua família. Coronavírus. A prevenção é a solução. O coronavírus é de fácil transmissão e pode se disseminar das seguintes formas: contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, tosse, espirro ou ainda em contato com secreções respiratórias. Qualquer pessoa que se aproxime 1 metro de uma pessoa infectada corre o risco de ser contaminada com a infecção. Cuide-se. Evite a contaminação. Coronavírus. A prevenção é a solução. Atenção. A Pereira Imóveis está há mais de 20 anos no ramo. Você precisa comprar ou vender imóveis, casas, apartamentos, sobrados ou terrenos? Em Ponta Grossa, procure a Pereira Imóveis. Fale com o corretor Paulo César Correia Pereira, na Avenida Anita Garibaldi, número 300, ou pelos telefones 042-3223-4797 ou 042-8802-9019. Pereira Imóveis. E muita vibração. A Alternativa, essa é a sua estação. Ligou, gostou? Alternativa. A sua tarde em grande estilo. Show da tarde. Melhor música na sua tarde. Toda tarde com Gustavo. Alternativa M, agora são 14h55. O cliente do supermercado JL do Joel compra tudo que precisa em um só supermercado. No açougue contamos com carnes de qualidade, seção de frutas e verduras. Na padaria, variedades em pães, bolos e salgados. Fazemos entrega a domicílio na cidade e no interior. E ainda contamos com serviço de serve-teste com bebidas, gelo e caixa térmica. Supermercado JL do Joel, em frente à delegacia, telefone 3476-2201. A Agropecuária Shopping do Produtor conta com uma linha completa em defensivos agrícolas, medicamentos veterinários, rações e minerais, artigos de pesca, camping, jardinagem, vasos em cerâmicas, também terras, mudas frutíferas e flores. Além disso, agora conta com uma linha completa de produtos para manutenção da sua piscina. Pensou numa loja onde se encontra tudo? Pensou Shopping do Produtor, a loja com o melhor preço e qualidade. Avenida Cândido de Abreu, saída da cidade, telefone 3476-1588. Segunda-feira, 14 de junho de 2021, Edson Autopeças. Por muitas vezes, existem situações que nos deixam na mão no momento em que mais necessitamos. A quebra de uma peça no seu veículo, por exemplo. Por isso, temos em Cândido de Abreu a loja Edson Autopeças. Uma autopeça completa para você. Localizado na Avenida Paraná, telefone 3476-1184 ou WhatsApp 43 99868-0429. Fale com o Inácio. Edson Autopeça. Alternativa. A sua tarde com muita música. Show da tarde. Participação do ouvinte. Mande sua mensagem ou áudio em nosso WhatsApp. Olha a mensagem. 43 998 11 5540. Escritório de Contabilidade União. Assistência técnica contábil urbana e rural. Aberturas e encerramentos de firmas. Contratos de compra e vendas. Locação e parcerias agrícolas. Arrendamento e declaração de imposto de renda. CPF e IPR. Escritório de Contabilidade União. Na rua Dom Antônio Mazzarotto, em frente à Igreja Matriz, em Cândido de Abreu. Promoção Lojão do Brás. Essa é pra esquentar o seu inverno. Essa é pra descongelar os preços altos. Jaquetas, casacos e coletes masculino e feminino, infantil e juvenil, todos torrados a preços jamais vistos nessa cidade. É isso mesmo. Peças de 60, 70 e até R$80. E agora, tudo a preço de R$39,99 à vista. E não perca tempo e nem dinheiro por aí. Vem pro Lojão do Brás. Preço e prazo melhor, ninguém faz. Na hora de dar aquele presente para aquela pessoa especial, você tem a Ana Presentes. Aqui sim você vai encontrar bom atendimento e preços especiais. Oferecemos uma linha de presentes temáticos para todas as idades e ocasiões. O que está na moda, é tendência, é novidade, você encontra na Ana Presentes. Variedade de modelos de bolsas para mulheres, copos, canudos, canecas, taças, copos modernos, decoração para sua casa, presentes, bebidas em geral. Vem para Ana Presentes, você vai acertar nos presentes. Na Bela Vista, direção Jones e Ana, contato 043-998-41-6794. O cigarro jogado pela janela do carro, um lixo queimado ou um balão solto no ar. Pequenas atitudes podem ter consequências graves. Queimada é crime, agride o meio ambiente e se chega perto das linhas de transmissão de energia, pode deixar cidades inteiras sem luz. Não seja você o responsável por tantos danos. Denuncie queimadas irregulares à Força Verde da Polícia Militar pelo 181. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Identificação. YJ328, AM 710 kHz, 1.800 watts de potência. Rádio Alternativa de Cândido de Abreu. Na internet alternativa710.com.br. Uma empresa do grupo José Maria Reis Júnior. Alternativa AM, a Rádio Coração do Paraná. Alternativa, o sucesso que você faz. Show da Tarde. A melhor música na sua tarde. Show da Tarde, com Gustavo. Vamos juntos até às 17 horas, trazendo para você muito sucesso, para você que fica na frequência AM710, também FM, Bela FM 90.7. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em Cândido de Abreu existe um supermercado completo para você que gosta de economizar, é o Supermercado Avenida. Venha, faça suas compras, economize de verdade. Serviço completo em açougue, padaria, confeitaria, com produção própria. Aceitamos encomendas de pães, bolos, doces e salgados. Venha e faça já sua encomenda. Supermercado Avenida, direção do Zé Butem, Valéria e Família, telefone 043-99814-7328. A vidraçaria do Gaúcho é a mais completa da região. Todos os tipos de vidro, vidros comuns, temperados, espelhos bisotê. Fazemos telas para mosquitos, montamos vitrines, box acrílico, box de vidro, espelhos, portão de alumínio, gradil de alumínio, janelas e portas em esquadrilha de alumínio. Eficiência no atendimento, serviço especializado, qualidade e ótimos preços. Venha, faça seu orçamento sem compromisso. Vidraçaria do Gaúcho, localizada próxima à Praça Brasil, a Praça do Redondo, na Bela Vista, aqui em Cândido de Abreu, 43 99677 1369. Alô, Luciana, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Todos aí do assentamento Terra e Vida.